vidas estão sendo preparadas para serem trazidas neste lugar. Vidas estão sendo preparadas para serem trazidas para esta casa, para que aqui possam receber o alento que tanto necessitam em seus corações, possam receber o conhecimento que há tanto esperam, que há tanto buscam. Como dissemos antes, que estaríamos trazendo muitas vidas para esta casa. Estávamos sim, meus irmãos, preparando, não só preparando os vossos corações, como continua sendo preparado, mas preparando também os corações daqueles que aqui estarão. Haverão aqueles que virão somente para receber, mas também haverão aqueles que virão para serem trabalhadores, trabalhadores desta casa, trabalhadores voltados para o bem, para a evolução do próximo, para contribuir na evolução da humanidade terrena, que jaz no momento tão sublime, no momento em que esta humanidade precisa de amparo, precisa de socorro e de ajuda, e Jesus tem olhado muito para esta humanidade, assim como muitos irmãos de outros orbes planetários, neste momento, voltam seus olhos para este planeta e para esta humanidade. E esta casa está sendo preparada, esta casa está sendo formada para que seja um ponto de apoio para estes irmãos que tanto necessitam de luz, de esclarecimento, porque quantos ainda estão nas trevas da ignorância? Ignorância de si mesmos, porque ainda não sabem quem são. Ignorância, pois a ignorância, meus irmãos, ela cega. A maior ignorância é a ignorância de si mesmo. Porque primeiramente deve-se conhecer a si mesmo, para que assim possa enxergar a centelha divina dentro de si. E assim enxergar a luz divina da criação em cada vida, em cada átomo e partícula deste planeta, e assim de muitos outros. Por isso, essa casa está sendo levantada para que esta luz possa ser propagada, para que não haja mais medo, receio, ignorância. Para que muitos possam despertar. Porque é chegada a hora, é chegado o momento de despertar de muitas vidas, o momento de despertar deste planeta para uma nova era, para um novo tempo, o milênio que é muito esperado por muitos espíritos, encarnados sim, elevados, que aqui já muito trabalham, oferecendo o seu melhor para contribuir na evolução deste planeta e desta humanidade. Meus irmãos, meus amados irmãos, irmãos em Cristo Jesus, irmãos em um único Criador, vos peço vossa atenção para que olhem para dentro de si para que conheçam a si mesmo, busquem a centelha divina que há em cada um de vós. Busquem a centelha criadora que há em cada um de vós, para que assim, buscando esta centelha, entenderão quem realmente são. Entenderão em sua caminhada evolutiva quem é seu Criador. Quem é Deus? Quem é a fonte criadora que nos impulsiona, que nos eleva para sermos melhores a cada dia de nossa existência espiritual e terrena para aqueles que estão encarnados. Assim como é para muitos irmãos de muitos orbes planetários, porque na casa do Pai há muitas moradas, moradas planetárias, moradas espirituais, e vai além, porque neste momento não convém explicar a quantidade de moradas que existe na casa do Pai. Dimensões e muito mais do que os irmãos possam imaginar e que seus olhos não podem contemplar pela lei natural deste planeta a qual estão, para evoluírem, para buscarem o progresso de si mesmo, contribuindo assim no progresso de toda a humanidade, no progresso do vosso próximo que está ao seu lado, quer seja de grupo familiar ou quer seja de um grupo de estudos, de templos, de igrejas, não importa. O que importa é o progresso, é o auxílio dado para aquele que necessita, pois assim auxilia-te a ti mesmo. Esta é a minha singela mensagem. Apenas um irmão que veio para iniciar os trabalhos desta casa no dia de hoje, trazendo esta mensagem para aqueles que necessitam ouvir, e esta mensagem, meus irmãos, é para ser propagada, porque chegará a quem é de direito chegar, a quem é de direito ouvir, porque há muitos corações necessitados, contritos e já prontos, preparados para ouvir esta mensagem. Que a graça de nosso bondoso Deus e a luz de nosso Mestre Jesus, ela ilumine vossas vidas e que se dê início aos trabalhos do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.